Bom dia, Papa Romeo, Mike Tango Juliette, descendo para 5 mil pés, chegada máxima, ajuste 1013. Gol 1995, solo aos 44, táxi via Alfa, reporte antes da táxi 6 Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, gol 995. Oi, bom dia, gol 1804. Bom dia, gol 1804, livre pouso, pistão no zero, vento 130 graus, 08 nós. 7, livre pouso para o gol 1804, reportaremos espaço travado. O número da 32 é no Fartaxi, 130 a bordo, Campinas, 3 horas. Então, 3201, táxi via Patiuno, Índia e Alfa, próximo ao ponto de espera da 1-0, reporte pronto, ajuste 1-0, 1-3. 3201. E a terra embaixo travada, está livre o pouso para o gol 1804. Confirmo, vento 130 graus, 08 nós, 1804. 4. No 5, desça para 2 mil pés, ajuste no 013, reporte no localizador. 2013, reportaremos o localizador. 7 no 5. Gol 1607, bom dia. Bom dia, gol 1607, desça para nível, desça para 4 mil pés, chegada bom, ajuste no 013. Confirma ajuste? 1013. Para 2000, gol 1607, bom dia. Gol 995, ingresso via Juliette, gate 06. Ingresso via Juliette, gate 06, gol 995. Então, Juliette, desça para 2 mil pés, ajuste no 03, reporte no localizador. 190. Bom dia, 9910, total. Desça para 5 mil pés, chegada Mari, ajuste no 0 no 3. Dá presente para o GTAP. Convite da presente, GTAP autorizado 5 mil pés, 190, 193. Confere. Afirmativo. São 3201 na linha e mantenho no zero. A linha mantém, estou fazendo no zero, 3201. Livre decolagem, pistão no zero, vento 130 graus, 08 nós. Pistão decolagem, da pistão no zero, 132 no zero. LS, pistão no zero, gol 17 no cinco. Complete a aproximação, torre 18612, igual no 7 no 5. 18-6, obrigado. Informação é. 31-71, aguarde cópia Guarulhos. Guardando. Bom dia, torre Salvador, gol 17 no 5, LS, da 1 no 0, baixar a travada. Bom dia, gol 715, mantenha a aproximação, guarde a pista livre. Guardando, 715. No 5, livre pouso, pistão no 0, vento 130 graus, 08 nós. Livre pouso, pistão no 0, agora 7 no 5. Com 3201, decola 52, controle 119, decimal 8, bom dia. 198, obrigado, bom dia, tá, 3201. Com 3171, pronto, copy? Pronto. TAM 3171 para Guarulhos, autorizado nível 360, via para o ISC 50. Decolagem da pistão no zero com primeira curva à direita. Na saída da Euleda, transição B10. Controle Salvador 119.8, aciona 5446, TAM 3171. Guarulhos 360 para o ISC 50, da Euleda B10, curva à direita da 10. 98-5446 é o transporte. Correto, indo pronto para o flexionamento, o TAM 3171. Tamarei pronto. Salvador, bom dia, voo 897. Voo 897, ação de identificação, desça 060, chegada bom. Autorizou 060 na chegada bom, com 897. Alfa para o meu mais tanto. Aqui tem o Juliette, complete final, chame turno no 86. Torre Salvador, bom dia, Papai Romeu Mike, tá com Juliette. Mike Tango, Juliette, mantenha a aproximação, aguarde que estou no zero livre. Guardando. 1715, solo ao 55, livrando à direita, táxi via Alfa, Juliette, gate 02. Vai livrar Alfa, Juliette, gate 02, do... Mantém esse escudo? Mantém escudo. Mike Tango Juliette, livre pouso, pista 10, vento 130 graus, 08 nós. Repouso, aí baixo travado, o alvo Mike Tango Juliette. No 607, desça para 2 mil pés, ajuste no 0 no 3. Para 2 mil pés, voo no 607. Total 99 no 0, desce para 3 mil pés, ajuste no 0 no 3. Autorizada para 3 mil pés, total 99 no 0. TAM 3201, chama Centro Recife, frequência 1251. Alternado no 3325. Centro Recife, 251, backup 3325. Obrigado, bom dia, TAM 3201. No 0 inicia sua redução de velocidade para 2100 nós, vai ser o número 2 na aproximação e mantenha a proa 030 para o lock. Tal 9990. Total 9900, Salvador. Sete, recebe controle? No 607, recebe controle. 607, autorizada, final no 0. No 607. Total 9900, Salvador. Número 7, tem condição de curva esquerda, voa pro externo? Ativo, voo 607. Gente, foi pro do externo, tá autorizado a final. O total 9900. Ah, escuta. Faça a curva esquerda, vou ir pro 020 para o lock. Esquerda 020 para o localizador, total 9900. Romeu, Max, Tango, Juliette, no solo 59, livre à direita, chama solo 1219. Direita 1219, Max, Tango, Juliette. 1605, identifique, desse mantém o 060, chegada a bordo. 060, chegada a bordo, 1897, desce para 4 mil pés, ajuste no 013. 4013, no 0, no 847. Total 9900, desce para 2 mil pés, faça a curva direita, na proa 060, autorizada final. poderia reconfirmar essa transição para o total? Total 9910, direita 060 para o lote. Direita 060, vai entrecortar essa mensagem, ok? Ok, entendi. 2 mil pés, autorizada final, 9910. 9910, autorizada final, linha de descrição da zero. Direita, saída Gole, transição Ofito. Controle Salvador 119, décima 8. Aciona 5461 no WebJet 5722. 5722 autorizado, conforme para Brasília 320. Upper Zulu no 7, pista no 0, curva direita, Gole Ofito. Saída 19.8, transponder 5461 no F5722. WebJet 5722 correto, time pronto para puxar esse fundamento. Bora. Tá 35 no 7, Salvador? No 607 tem referências com a pista? Afirmativo. Ciente, vai passar o externo, prossegue final, torre no 8, decimal 6, gol no 607. 18,6, gol no 607. Total 9990, complete final, chame torre no 86, número 2 na aproximação. Pois é, contato torre 86, muito obrigado, até daqui a pouquinho. Até mais. Salvador, muito bom dia, total 9990. 9990, total número 2, altímetro 1003, reposte passando externo, baixada travada. Positivo, segue com o número 2, reportaremos o externo, baixar local. Gol no 607, mexe contra a torre. Afirmativo, gol no 607, marca a milha, ser baixa checado. Afirmativo, tráfego avistado, vento 120 graus com 08 nós, altímetro 1003, livre pouso, pista 10, gol no 607. 607, ciência de pouso. De identificação. 3597, desça para nível 110, chegada a bomba. 1110, na bomba, 897 da Gol, desce para 2000 pés, autorizada final no zero. 897-2000, autorizado ILS da no zero. Autor Salvador, muito bom dia. Na 3153, na entendi o nível 180, balança deu contato com o ET. 73153, identifique, desça para nível 120, chegada a POP. Identificou nível 120, já tem que sair. Na 3153. 3597 da TAM, desce, mantém nível 070. 070. 3153, reautorizada a descida para o 080. Prossegue nível 080, né? 3153. total 9990, passou externo, baixado deslocado. Estimativo, continua aproximação, guarda plena da pista livre. Prossegue na aproximação, aguardando pista total 9990. Bom dia, o 607 entrou na Fox, não sei se foi. 607, bom dia, procede de Alfa, portante da Juliette. Encontrar a da Juliette, vou 1607. Uno 605, de livre descida para 2000 pés, ajuste no 013. Para 2000, no 013, logo no 605. Total 9910, solo 08, chama agora o solo 1219. Solo 219, obrigado. Passa pra Juliette, voo no 607. No 607, ingressa via Juliette pro 05. Juliette pro 05, voo no 607. Então, salvando, bom dia, total 9910. 9910, Alfa Kilo, parte 3, bom dia. Alfa Kilo, parte 3, total. Kilo Serra Lima, bom dia, mantenha me escuta e aguarda a cópia. Visual com a 10, gol no 897. 897, complete final, chame torre no 8 decimal 6. Muito bem, obrigado, 897. E Salvador, gol 897. Mi 97, Mi 3 no altímetro, 10 no 3, já embaixo travada. Baixou e travou na 10, gol no 897. Pegou a vestada de pouso, pistão no 0, vento no 30 graus, são 08 nós. Eu pouso livre, cabeceiro no 0, gol 897. Comando. Bom dia, objeto 5722, pushback acionamento, tá no vídeo. Autorizado, pushback acionamento, chama tarde. Dado, chama tarde. Cruzando 90 para 80, 10, 3, 1, 5, 3. Sente a guarda descida devido a tráfego à frente, 3153. 3153. 3517, vetor radar para possibilitar sua descida, faça a curva direita, voe por 250. Só fica limitado nessa proa por 2 minutos. Se perder contato, após 2 minutos, voa duna. Direita 250, 2 minutos, perder contato, voa duna, 3517. 3517, na proa 250, se eu desço para 3 mil pés, ajuste no 0 no 3. 3.013, tá? 3.153. 3.153, desça para 4 mil pés, 1.013. 4 mil pés, 1.013, tá? 3.153. Quatro páticos encontre pessoas da borda. Que passaria? 18.6, operacionamento de táxi. Altimetro 1.013, bom voo. Esquerda agora, voe com pura 220 para o lock. 210 para o lock, 3597. 5 da Gol, autorizado a final no 0. Autorizado a final no 0 para 605. Cinco no sete, desce para dois.